A história das aparelhagens no Brasil. Este é o Todo-Poderoso Rubi. Poderoso, o som que bate forte. Bora comigo! Hoje eu vou fazer diferente aqui no Itapiguru. Eu quero fazer gostoso, eu quero fazer legal. Eu prometi fazer um CD de marcante. E eu quero fazer esse CD pra essa galera do Acaré, essa galera que dá valor. Bora lá, cara! Bora junto com o Tubarão! Bora detonar e bora dançar! Bora que o Tuba chegou! Tuba! Que eu te amo. Ah, ela já sabe! Você já sabe! Mas você não quer saber as verdades. Isso é amor, isso é amor, o que eu sinto por você. Mas você não quer saber, você não quer saber. Isso é amor, isso é amor, o que eu sinto por você. Mas você não quer saber, você não quer saber. Rubi, o Tubarão chegou! É Rubi Saudade! Um CD de marcante pra você! Tudo que eu quero é estar bem contigo. Mas você só me vê como um amigo. As musas alucinadas. Isso é amor, isso é amor, o que eu sinto por você. Mas você não quer saber, você não quer. Rubi. Aonde o pop toca, sempre vamos lá. Só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Só pra você viajar. Viver a emoção, no super pop som. Quando a canção toca, as Marias dão show. Chegaram pra ficar, seu coração já. Bora, cara! Me apaixonei pelas Marias do pop. Eu me encantei pelas Marias do pop. Me apaixonei pelas Marias do pop. Eu me encantei pelas Marias do pop. Bora mais uma, bora mais uma! No CD! Rubi! Bora fazer um CD de marcante louco! Tubarão chegou! Alô, DJ Tubarão! E aí, Tubarão? Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. Nem o seu olhar. Olha o que ela fez. Me trair. Ah, danada. Meu jeito. Nosso amigo Thiago Aleta, também o Frank, Elisângela tá com a gente, o Rafaela. Também o Emerson, secretário de Educação do Cará. Todo mundo junto e misturados. Aqui no Rubi. Rubi. Porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Bora no 12, bora no 12. Mas sei que eu vou lutar pra te recuperar. Juninho da portaria. Amanhã via show, Juninho. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Bora mais uma, Gutuba. Gutuba vai detonando no Acará. Aquelas marcantes que você dá valor! Alô, DJ Tubarão! Manda ver! Agora você vem de novo, esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo, sinto muito, mas desse jeito não dá. Olha o nosso amigo Júlio também, o Canela da Perimetral tá com a gente. A galera da Terra Firme tá no cara. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito mais desse jeito. Não vou negar, sou louca por ti. O meu amor vai sofrer assim. Eu vou sair pra me distrair. Vou pro som Matrix, que é melhor pra mim. Não vou negar, sou louca por ti. E o meu amor vai sofrer assim. Volta pra poderoso. Só os marcantes, eu quero ver. Eu quero o teu amor aqui, todo só pra mim. Eu sei que é impossível, mas não dá pra ver. Só com o do carinho, nosso amigo Renato também, nosso amigo Emerson e o Miranda Eliseu também, sempre e pode estar com a gente, pode crer. Não é fácil viver assim. E aí, Tuba? Bora, bebê! Você está junto. Paulinho, show do bar! Nosso amigo professor! Bora, professor, pra cima! Por favor, não me trate assim. Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão. Pois não é fácil viver assim. Tuba! No meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão. Pois não é fácil. Novo Rubi. Pra dar-lhe uma pressão no cará. Nossa amiga Rafaela, Elisângela também, o Frank, o Denis, a Janine, a galera do Vinagre tá na área, meu irmão. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar aqui, DJ Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Curtindo o povo, tentando parar. Um CD só marcante, meu irmão! Olha quem tá com a gente, Laurivan. Esse cara é fã do Tubarão, tá do meu ladinho. Alô, Laurivan! Abraço você, maninho, pode crer! Mais uma! Novo Rubi. Tem um amor que passeia na noite, que dorme e desperta. Enquanto a música linda, meu irmão. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tem um amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. Tem em minha vida um amor. Que fará com que eu nunca entristeça, que me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio de amor. Meu Deus, eu não sei. de nas marcantes, a cara nas marcantes com o Rubi. Mais uma, mais uma! Rubi! Rubi! Música linda, meu irmão! Jarinho, Tubarão, Didio Boy! Na moral! Bora, cara, bora, bebê! Carlão do gerador não tá entendendo. Sou louca por ti. Meu desejo é você. Nunca te esqueci. Não adianta mentir. Enganar o coração. Por mais que eu quisesse. Você é minha paixão. DJ Tubarão. DJ Tilson de Elson. Tocando pra nós. Tô furacão do som. Meu primeiro amor. Hoje eu vou curtir. Ciclone toca pra mim. Tô furacão do som. DJ Zedilson de Elson. Seus melhores DJs. Som as melhores neste CD. Lembra dessa, filha? Lembra? Banda Amazonas. Rubi. Sei que agora eu posso dizer. Poderoso. Te amo, meu amor. Sem sonhar agora. Quando esse CD estiver pronto. Eu bem maior. Vou te contar, viu? Quando eu recordo teus beijos em mim. Chego até tremer. Nosso amigo Tia Paulo, joga o Tubarão também. Ele, o Arara. Alô, Arara! Um abraço, querido Tubarão. Bora, cara! Eu viajo em teus beijos quando estou no Rubi. DJ Fábio comandando o show. DJ Gilmar em quem vem, decolando a espaçonave Rubi. Rubi. Rubi. És meu Rubi, pra sempre vou te amar. Apaixonada por você estou. Eu quero só você vir para os meus braços, vem. Você é meu. Patrão Evaldo Silva. Estou, não consigo decidir. Patrão Carlito. Não consigo, tu meu irmão, pelo amor de Deus. A saudade tamanha no meu coração. Quero tanto amar você. Bora, cara, quero ver. Eu sei onde te. Ele tá chegando lendário. Alessandra, Regiane, o Fio, valeu! Não vem, amor, vem dançar com o Rubi. Com DJ Gilmar e o Wesley, onde eu for. Bora, mais uma, mais uma! Assim, chão! Quem é que se lembra dessa, meu irmão? Bora, Laurivan, pressão, é pressão! Eu te tirei pra dançar. Nessa festa, oh, oh, você gostava, oh, oh. Nosso amigo Bob do Vila Nova também com a gente. Grande abraço aí do YouTube, hein? Dança legal, vem pra mim. Mas logo notei teu olhar. Minha deusa, oh, oh, me encantava, oh, oh. DJ Eduardo toca uma canção legal. Olha aqui, hein? Aqui. Festa do Davi Som. Você olhou pra mim e nós dois fomos dançar. Digue down, down, down, down. Bora dançando, dançando, dançando, dançando. Rubi. Poderoso. Olá, bebê! Só quem se garante aí! Bora, Carlão, caqueado, giga! É no gingado, no rebolado, tirando o corpo e o requebrado. É no gingado, no rebolado, tirando o corpo. Só quem se garante com o Rubi! Todo mundo gosta, o povo dança. Rubi! A galera vibra e o Vascão toca. Todo mundo gosta, o povo dança. A galera vibra, o Vascão toca. Cista Berg tá com a gente também. Aquele abraço do Tubarão. O nosso parceiro Givaldo tá gravando tudo. Tá gravando no 12. Bora, Givaldo, como é que é? Não dá mais, eu não consigo. Vem, me traz o seu sorriso. Vem me amar, ensina o nosso amor. Ele não pode ter fim assim. Onde estás? Me dê um toque. Vem me amar, eu te Rubi. Com DJ Gleice e JC, DJ Eduardo vai tocar. Com o Mini Tupinambá, é o Mini Tupinambá. Você vai sentir, eu tremi terra. Som das marcantes, o Tubarão vai detonando aqui no Rubi. Rubi. Só quem tá feliz aí! Cadê os solteiros dessa festa, hein? Cadê as solteiras dessa festa? Olha como tem solteiras. Tem Didias aí, tem? Cadê as Didias? Olha aí, Doquinha, como tem, tu é doido? Bora mais uma! DJ Tubarão. É emoção? Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai. Estou vivendo infeliz. Na moral, me acusa de passante. Não... Olha, Givaldo, o Didio mandou falar que tu tá batendo a boa. Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal, não importa, te quero e eu só vivo para ti. Papai não vai te escutar, esse amor vai fracassar. É o que pense, não que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor, não põe em risco o nosso amor. Entenda a vida, esse compromisso eu vou cumprir. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até... Só nas marcantes, a cara! Mas o que eu sinto é legal, não importa, papai. Nosso amigo Paulinho Show também, junto com o professor. Todo mundo junto, misturado, alô, Giliardi! Obrigado, meu irmão! Estou ao teu lado e o que me importa é só tu. Então com beijos cala-me uma liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. Bora mais uma! Gira, gatinha, gira, gira, gatinha! Um, dois, três, já! Velha guarda vai se fazer de doido, Chico! Banda Os Canibais! Sucesso! Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. E aí, meu irmão? Procurando amor onde não há. Nosso amigo Belém também. O homem que comanda a portaria, ele e o Juninho. Alô, Belém! Para o seu redor, que ao teu lado eu estou. Entendo. o que é difícil acreditar. Nossa amiga Jaque, Chalene, aquele abraço do Tubarão. Caba Alessandro, bora Caba Alessandro. E esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. E tem que ser você. Mais uma. Um, dois, três, vai. Rubi. Novo Rubi. É igual filé, meu irmão. Nosso amigo Lorivan, ele que é seguidor do Tubarão, tá com a gente, Lorivan. Abraço aí do Tubarão, hein? Tuba! Meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo teu meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo teu meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu, e é meu, é todo teu meu coração. Somos marcantes. O meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo teu meu coração. Eita carapa, é d'égua, meu irmão. Meu amor, consigo esquecer de você. Solta o grito aí, as mulheres solteiras, meu irmão. Quando lembro do seu jeito lindo. Era você a mais bela. Todo mega Leozinho do Vida Barbearia dos Brothers estão aqui com a gente, valeu, hein? Amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Nosso amigo Andrei, piloto, meu Kiko, tizinho 3D também. O Rivan tá com a gente, coisa boa. Os molequinhos do rock, Eloísa e a Bia, aquele abraço do Tubarão. Bora, Chico, produção, moleque doido. A mulher do Rio que tá com a gente. Meu amor, Rubi. Que tal essa daí, meu irmão? Toda noite a mesma história. Diz-me por que não volta. Não vivo sem ti. Eu bem não vá. Poderoso. Carlão, te faz um esquenta pra essa galera do Ocará, porque o Ocará adora marcante, cara. O que será da minha vida se não te amar, não provar seus beijos, não dá. Diga, porque você partiu. Afinal de contas, já tá na madrugada. Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltrata, te digo. Vou falar das coisas uma a uma. Uma, queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda a vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Bora beber, bora beber, bora beber, bora beber, bora beber. Alô, DJ Tubarão! Manda ver! Vamos nessa, meu poderoso! Bora com o meu cachumba, abraçou, minha irmã! Toda vez que eu te vejo passar aqui. Sinto um vazio. Fico na esperança. Você volta. volte pra mim. Vai dar aquela esquentadinha na moral do caralho, meu irmão. É o Rubi! Tá chegando o lendário, hein, gente? O sabor vem aí. Você. Mas você não está nem aí. Pense um pouco mais. Sou o grande amor da sua vida. Sempre vou te amar. E a minha felicidade? Minha felicidade é você. Pra você que deu preferência hoje pro Rubi. O Tubarão só tem a agradecer a você, que coisa boa! E a gente vai detonar! O som que tem o poder de enfeitiçar o seu coração. Rubi! Bora fazer o caqui! É pra fazer o caqueado, meu. Como é que é? Olha as musas alucinadas com a gente também. A Samine, a Josi Nelma. Obrigado! Olha o caqueado pra dar aquela esquentadinha. Rubi. Só quem se garante. Bora, caqueado! Novo Rubi. CD Givaldo Gravações do 12, meu irmão. E aí tem qualidade, viu? E Claudinho produzindo sucesso do Marajó para todo o Pará. Ser feliz, pra fazer o caqueado, pra dançar no Rubi com a gente aqui no Santa Maria Doce, tá bonito, meu irmão. Só bora pra cima. E aí, DJ Tubarão, pra cima, garoto. água só na manha aqui atrás. Tá nem com pressa. É doido. Mais uma, caqueado, caqueado. Mais uma, bora dançar, cara. Só quem se garante aqui, aqui no Rubi. Rubi. Chegando! Poderoso. DJ Didio Boy. É DJ Claudinho. É DJ Claudinho. Então, só pra dar aquela esquentadinha aqui no cará. O Tuba detona pra vocês. Bora, Gustinho. Novo Rubi. É simplesmente alucinante. Bora pra cima. Pega a madame e vem dançar, vem dançar, vem dançar. Pega a madame e vem curtir. É o novo Rubi. É Rubi pra você. Poderoso. Bora pra cima, cara, que eu quero ver. Mais uma, meus amigos Bidico, velha guarda do Bom Sucesso. Alô, Bidico, aquele abraço aqui do Tubarão. Novo Rubi. Mais uma. Meu irmão, eu sou Rubi. Bora, caramba. Se você é careta, fique logo ligado. O tubarão já chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Poderoso. Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Só com o pó do amor, meu irmão. Com o pó do amor, você viaja nas ondas no mar da paixão. Fica sintonizado. Ligado em um só coração. Bora, Giliás, como é que é? Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Olha que eu sou! Sou pra Sachalene. Era que você é mãe pela segunda vez? É isso mesmo? Sou.

DJ Tubarão detonando, DJ Boy, Jairinho. É o nosso Rubi, é alucinante, meu irmão. Novo Rubi, é simplesmente alucinante.